balizei. Num sonho eu te procurei, só hoje que eu te encontrei. É o mesmo sorriso, é o mesmo cheiro, o mesmo vestido, o mesmo cabelo. Os olhos são o mesmo, o mesmo jeito negro de dar amor pro nego e sempre elogiar. Pra Deus eu agradeço, princesa eu te mereço. Teu coração aqueço pra gente se amar. Deus vai abençoar, vamos nos casar, vou te realizar, sempre te respeitar, levar pra viajar, sempre vou te alegrar, sempre vou te amar, seja em qualquer lugar. Quero sentir a sua boca na minha boca, o seu corpo no meu corpo, o seu beijo no meu beijo, os seus lábios nos meus lábios, seu prazer no meu desejo, seu amor e seu chamego na pousada de frente pro mar. Curtindo aquela brisa gostosa, aquela praia maravilhosa, aquela natureza formosa. Só eu e você no rosa, beleza nessa praia charmosa. Curtindo a vibe deliciosa, amando essa diva amorosa. É só amor e lazer. Num sonho eu te procurei, só hoje que eu te encontrei. É o mesmo sorriso, é o mesmo cheiro, o mesmo vestido, o mesmo cabelo. Os olhos são o mesmo jeito negro de dar amor pro nego e sempre elogiar. Pra Deus eu agradeço, princesa eu te mereço. Teu coração aqueço pra gente se amar. Deus vai abençoar, vamos nos casar, vou te realizar, sempre te respeitar, levar pra viajar, sempre vou te alegrar, sempre vou te amar, seja em qualquer lugar. Quero sentir a sua boca na minha boca, o seu corpo no meu corpo, o seu beijo no meu beijo, os seus lábios nos meus lábios, seu prazer no meu desejo, seu amor e seu chamego na pousada de frente do mar. Curtindo aquela brisa gostosa, aquela praia maravilhosa, aquela natureza formosa. Só eu e você no rosa, beleza nessa praia charmosa.